favela da Noa, é RHK. Licença pra chegar, simbora lá, sem farripa. Com uma maloca, é um, dois, pra trincar. Na hora, tipo lá, Itapevi o lugar, DJ CA. Quando fala riscar, na laguada, direto, chicote instalar. Cê tem que ver as festas, na rasbada, acontecer. Rapidinho, logo vejo os mano acionar. Uma caixa na sequência, vejo vários falar. Hoje eu vou ficar de boa, chama a galera, quem tá de bobeira. Vem de lá, vem de cá, quando menos espera. Inflama, fumaça, tá no aço, vela. Qual é isso, amabaia, se aproxima. Abutre, negro, seca, mata quem é DJ Celo. Filha sonora, rola, na goma, no Cardoso, vixe, moda hora. Apavora, descalço, bateu uma bola. Quem chuta pra fora, vai pro gol, sem demora. É um, dois, é com nós pra já. Então mó chifra, vem, vamos tirar. Hoje quero ficar de boa. Hoje quero ficar de boa. Hoje eu vou ficar de boa. Hoje eu vou ficar de boa. Nem vem, nem vem, nem vem. Hoje de boa eu vou ficar. Hoje eu vou ficar de boa. Hoje eu vou ficar de boa. Nem vem, nem vem, nem vem. Hoje de boa eu vou ficar. Família, unidade que afoga as magoa. Estupidamente gelada, pra mar. De repente, mente adeia quente, pulga. Tipo sem camisa na avenida, passa. Salve, salve, rapa, como é que tá? Logo sim, turma na humilde e pá. Sempre o bicho pega quando a favela. Tipo assim, resolve, tira uma onda. Em qualquer quebra, fica a pampa. Povo sofredor, curte do jeito que dá. Cinco de um daqui, dez de outro lá. Sempre chega junto também as mina. Fazer um rateio é o jeito que resta. Acontece a festa, tipo nessas varias. Itapevi, pra variar. Quando dessa serra, os irmãos na praia. Grande é o ponte pra tirar a zica. O tibu na água, lava a alma. Dura pouco a alegria do pobre já. Quando menos se espera, é hora de voltar. Ilaia, mesmo assim, sorria. Ilaia, aqui é periferia. Faz a correria, é nosso dia a dia. Se adianta com a boca, fica pã. Hoje eu vou ficar de boa. Hoje eu vou ficar de boa. Nem vem, nem vem, nem vem. Hoje de boa eu vou ficar. Hoje eu vou ficar de boa. Hoje eu vou ficar de boa. Nem vem, nem vem, nem vem. Hoje de boa eu vou ficar. Hoje eu vou ficar de boa. Hoje eu vou ficar de boa. Nem vem, nem vem, nem vem. Hoje de boa. A minha família do rap nacional. Hoje eu vou ficar de boa. Esse jeito mesmo. Nem vem.